um evento já de 2014. Mas, como eu falei, agora é esperar, pensar, tentar aí, depois que vier esse comunicado oficial da ESPN e da Brunoro também, e se vem a concretizar que a gente está tudo direcionado para que não aconteça esse evento, a gente possa trabalhar num evento similar aí, e Foz do Iguaçu com certeza ganhará muito com isso. Anderson, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, um grande abraço. Palavras de Anderson Andrade, secretário de Esportes do município aqui de Foz do Iguaçu, falando sobre esse cancelamento dos X Games aqui na cidade e também nos outros países onde deveriam acontecer em 2013, 2014 e 2015, que além de Foz do Iguaçu, Munique na Alemanha, Barcelona na Espanha e Tignes na França. Lembrando que a ESPN publicou no site dela um comunicado oficializando esse cancelamento, mas como o secretário acabou de falar com exclusividade aqui na CBN Foz, o município ainda não foi comunicado, não recebeu um comunicado, um documento oficializando esse cancelamento, nem por parte da ESPN, nem por parte da Brunoro Esportes, que é a organizadora dos X Games aqui em Foz do Iguaçu. Mas como a ESPN publicou, então não há dúvidas de que o evento foi efetivamente cancelado. Lamentavelmente, é que a cidade havia abraçado esse evento, repercutiu de forma bastante positiva aqui no Brasil. Os X Games são um dos eventos esportivos mais assistidos do mundo, é o terceiro maior evento esportivo do mundo e o maior no estilo esportes radicais. Volto com você no estúdio, Cris. Pois é, Maurício, inclusive nós estamos contando com esse evento aí para o centenário de Foz do Iguaçu, era um dos atrativos, não é? Exatamente, Foz do Iguaçu completando 100 anos no ano que vem para, né, fazer parte desse centenário com chave de ouro, a realização desses jogos extremamente importantes e conhecidos no mundo inteiro, mas infelizmente esse evento foi cancelado. Esperamos que, como o secretário disse, que alguma outra parceria possa ser feita e algum evento do mesmo ramo, também na área dos esportes radicais, possa ser feito paralelamente para compensar a perda desse grande evento aqui na cidade. Vamos ficar no aguardo então agora para saber os reflexos que essa notícia é impactante de agora à tarde venha ter sobre Foz do Iguaçu. Obrigada, Maurício. Obrigado, Cris. Qualquer momento retornamos ao vivo aqui das ruas de Foz do Iguaçu.